avião e pedir para paradores no hotel sem restrições adicionais à aeronave. Autorizado o final do procedimento em ANS, satisfeito. A pessoa não vai voltar para a unidade. Tenho 3398, completo final 16 minutos, chego pelo Salvador, fico 118, a gente está a 95. 1295, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Pelo gostaria de sair para seguir na descida? Afirmo, desça para 2000 pés, um lixo na 06, autorizado o final do procedimento e ele é construído. Pista na 0, estabilizado. Passaria 2224. 2000 com 1016, sobre estabilizado no X-ray da 10. Passaria 2224. 600079. Livre pouso, pista na 0, 339. Pode dar o nome 7L sem cortar o autorizado, vai cortar o táxi. Centro 1314, Aguarda. Centro 3398, no sol 4000, libera direita. Táxi na minha escuta, via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, na sua escuta, para o 03, do Centro 3398. Vamos Cidade Zero, taxa direita, Jutex Tang, ponte para o chinês, pronto, ajuste no zero número. Zero, um, meia, mais, no lote, passarei 2224. Passarei 2224, completo, no procedimento MT Salvador. Frequência 118.95. Agora com a torre 118.95.224. Torre Salvador, passarei 2224. 2224, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização 2224. Voo 11170.0, pronto. A linha cola sem parada. Afirmativo. Autorizado em graus de decolagem, vento 1.0.07. A linha decola na 10, voo 11170. Controle Salvador, o voo 1170, decola, passa 2000 pés, saída Fuca. 1170, contato radar na decolagem, via saída Fuca, sube e mantém o nível de voo 370. Subindo via Fuca para o 370, 1170. Santana 2824. Tudo 3, parte autorizado via Alfa, parte 3, posição 2 Lima, tentou se navegador. Alfa, para parte 3, qual foi a posição? Posição 2 Lima. 2 Lima, passaria do 2, 2 Lima. Gol 1-1, gol na 354, ok? Copia. Autorizado Aracaju, nível 230, do colégio Pistana 0, curva à esquerda, perfil de saída Puca, Gema pode ser Aracaju, 5451, transponda, controle 120, do sinal 8. Autorizado 230, Pistana 0, com curva à esquerda, saída Puca, transponda 5451, 1208, controle. Chama o próximo também. Deixa eu guardar esse aqui. 354. Ok, confirmando a saída Puca, Jama e após isso desse aqui destino, ok? Era que eu juro. Ok, Puca, agora Jama, depois vou direto na caixa. 354. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Bona 1170, chama o centro de recife em frequência 126.5, alterna 125.45. 2354 para o táxi com 2 horas e 6 de autonomia, Salvador, 126 a bordo. Certo, eu quero escutar, táxi direito, ajuda ao cliente, ponto de teste no pronto, ajuste 1016. Chama lá pronto, vou 134. Pronto para decolagem, voo 354. No 354, além da cola, já entro no 0008, nós pistões. Além da cola no 0, voo 354. Decolada 04, chama o controle no 20 decimal 8. 08, boa noite. Boa noite, 354. Uma 354, com a palavra na decolagem, já saiu da PUCA, subindo a reino de voo 230. E a PUCA já, Aracaju, top via 230.